Que o terror vai começar. Coloque a janta, pode ser a última a se pá. Se eu não voltar, sorria. Vou em busca da alegria. Tô incentivando o ódio, quem diria. É tudo pela salvação, em nome da razão. Acenda a vela, é o código da rebelião. Os generais nem imaginam nosso plano. Pensam que é mais um engano. Jesus está voltando. Os pretos estão do lado de cá. São soldados mascarados, aliados ao pomar. Os diretores forjam as fugas. Tensão nas celas, bueiros. São verdadeiros sanguessugas. Libere a fuga, diretor. Solte os detentos, pelados pela rua escura, sem lamentos. A nossa tropa só tem doido. Resto, lixo, bicho, praga. Vou jogar mais vinho na sua água. São pessoas que vivem na amargura. Não nos resta mais ternura. A batalha vai ser dura. Eu avisei que a guerra era inevitável. Pra quem tá na condição desfavorável. Subestimaram, pagaram pra ver, tão vendo. Ignoraram a nossa coragem, tão morrendo. A violência não foi eu que inventei. Somos condenados a serviços de um rei. Chega de ouvir esse discurso social. Chega de ouvir a lenga-lenga racial. Sou animal, sou canibal. Eu sou letal, o verbo que populariza o mal. Vão tirando a fantasia de artista. Não tem mais carnaval, acabou o show pra turista. Que venham padres, pagodeiros e sambistas. Alute o coração de um guerreiro ativista. Convoque os índios, convoque os canibais. Convoque os sonhos dos nossos ancestrais. Vou invadir mais um hospício. Vivemos bem no precipício. Que é isso? Quero mais guerrilheiros pra esta noite. Vida longa para os pretos, vindo açoite. Vão maquinar mais homicídios pra esse dia. Fim de vida aos brancos da covardia. São Benedito, por favor, nos proteja. Tragam todos os fiéis que estão morando na igreja. Sem terra, sem teto, sem nada nos dentes. Sem fama, sem grana, sem luz, sem parentes. Siga-me, se tá rebelado. Siga-me, se tiver bolado. Siga-me, siga-me, siga-me. Se cai seus dentes. Siga-me, se foi estuprada. Siga-me, se o nome for Maria. Siga-me, siga-me, siga-me. Eu vou pedir mais orações aos crentes. A guerra é turva e Deus necessita tá com a gente. São meia-noite, o blackout é geral. Sirenes, apitos, breu total. Ficou pra trás a nossa dor. Tá no passado o que restava do amor. Uma criança pede o fim da guerra entre vermelhos e terceiros. E lembra que somos brasileiros. Mais ideologia, menos conflito. Não façam de nós mais um grupo de risco. O alemão não habita na favela. Confira você mesmo e olhe pela sua janela. Fale seu partido que eu preciso saber. PMDB, PT, Satã ou TC. Se for de esquerda, não me contemplou. Se for de direita, me ignorou. Se for de bandido, é o caso a pensar. Vou me filiar, preciso arriscar. Adestrador, prepare os cães, não dê comida. Avise aos lobos que a pele é branca e a carne é viva. Fazendeiro, não há mais tempo pra remorso. Vamos transformar seu paraíso em destroços. A luta é racial, a luta é social. Mas ninguém se espanta, porque a guerra é santa. É preta, marrom, mestiça e branca. E quem não decide que lado está, vira planta. Eu sou bateu, protestante, sou judeu. Sou maçom, rosa cruz e fariseu, zulu. Eu sou a luz do universo e desencanto. Não ouço mais nada, só a voz do bacalanto. Levei 500 anos pra entender esse país. Se querem me entender, eu só queria ser feliz. Maria deu veneno pra rainha, sua patroa. Volte pro QG com as joias da coroa. Agora cai por terra toda a arrogância. Vamos celebrar, viva a voz da ignorância. Deus vai perdoar, Deus vai entender, Deus vai ajudar. Chega de padecer, de um lado humanos, de outro humanos, todos armados, então são desumanos. Falou que a briga não nos leva a nada. O mar não tem cabelo, quem se afoga nada. Não dá pra exigir de quem não come nada. Aqui o seu diploma não vale de nada. Nós não somos nada, nós não temos nada. Branco camarada, largue a espada. Acabou o desafio, não pode pensar. Imagino deve ser difícil aceitar essa guerra que já foi vencida. Solte suas armas e comece a despedida. Abaixe a cabeça, faça o último pedido. Peça qualquer coisa menos ser meu amigo. Não faz sentido, sou herói ou bandido. A sirene tá gritando, perigo. Os pretos que vão te julgar. Você tá na bola, então comece a chorar. Devolva o meu samba, a nossa cultura. Capoeira, o axé e a vida das pessoas que moram na rua. A história foi queimada ou vendida. A morte é o fim, a guerra é a vida. Durante muito tempo eu vi o mundo girar, de braços cruzados esperando uma morte chegar. Foi o despertar, comece a sua prece. Dessa vez eu vai ao racha, roda ou desce. Se perdeu o juízo, siga-me. Tá no prejuízo, siga-me. Não quer ser escravo, siga-me. Siga-me, siga-me. Já matou tarado, siga-me. Se perdeu o seu emprego, siga-me. Derrotado, siga-me, siga-me, siga-me.